Clamamos, Senhor, clamamos pelo reino do Senhor sobre a terra, sobre as cidades. Estamos aguardando a tua vinda. Tu és o único, único, digno de receber a honra, a glória. Santo. O que nós mais queremos, Pai, é tua presença, a tua presença, a tua presença. Em cada casa, cada família agora, cada família agora, Pai, toca, toca, enche, enche cada célula, cada grupo familiar, cada lugar que está sendo agora reunido, estando reunido agora na tua presença, Pai, clamamos. Ser entronizado, ser o rei, vem, te clamamos bem. Tu és o único, tu és o único. Da glória está se levantando. Yeah. Majestoso rei, todo joelho se dobrará diante do rei da glória, e toda língua confessará que ele é o rei, que ele é o rei. Levantou-se o Senhor, levantou-se.